Vou explicar essa matéria, então preste atenção. Cê fica no blá blá blá, vai acumular sua lição. Eu não quero isso, então se liga aí. Um pontinho negativo, sua nota vai cair. Não deixe pra estudar, só no dia da prova. Um pouquinho a cada dia, inteligência se renova. Cê tira a nota vermelha, vai ficar no sufoco. A corda vai ficar apertadinha no pescoço. Recuperação no meio do ano é o... favorito e quero ensinar o melhor pra você, pro mundão dominar. Você não tá na escola pra ficar brincando, um tempo precioso vai estar passando. Vou passar lição na sala, vou passar lição pra casa. Olha só como você aprendeu, mó brasa. Esse livro com a resposta não é seu, é meu. Se você já leu, é, finge que esqueceu. Quem não cola não sai da escola, mas também não aprende. Uma entrevista é importante, não surpreende. Trabalho, ó galera, não deixe de entregar. A culpa é de vocês se a nota piorar. Pode reclamar, mas não pare de estudar. Pode chorar, mas você vai passar. Leia o livro até o fim. Pare a conversa, olhe pra mim. Se perder explicação, será seu fim. Eu sou um professor e tenho que ser assim. É isso aí. Estude, hein? Ciências, história, geografia, artes, estude matemática, estude língua portuguesa, ok? Boa sorte nas provas!